Aleluia. Presença maravilhosa do Senhor Jesus. Presença que supre, presença que nos enche da graça, nos enche de força, nos enche da transformação necessária à nossa vida. Maravilhoso é o nome do Senhor. Feche seus olhos. E sobre o impacto do Espírito Santo, que eu sei que você está sob o impacto do Espírito Santo, sob o impacto da presença maravilhosa do Senhor, eu te convido a você agora em oração. Você já fez isso em cântico, reconhecendo a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor sobre a sua vida. Agora em oração, eu te convido a você apresentar a sua vida, apresentar a sua família, diante dessa presença de graça, que é a presença do nosso Deus, aquele que nos amou, mesmo quando nós ainda pecadores, e se ofereceu por nós. Senhor, nesse momento, Deus, nós a Ti, Senhor, apresentamos, Deus, esse louvor maravilhoso, Pai, que entoamos. Senhor, e declaramos, Deus, que realmente o Teu reino sobre as nossas vidas. Declaramos, Senhor, o Teu reino, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça, e declaramos que nós Te adoramos, Senhor. Ó Pai amado, querido Pai, nós nos apresentamos a Ti humildemente, com o nosso coração quebrantado, buscando, Senhor, atingir os Teus propósitos, ó Pai. Então nos encaminha segundo a Tua vontade. Pai, que na ministração da palavra Tu fale poderosamente ao nosso coração, Pai. Continue, Senhor, com toda a liberdade sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Fala assim, querido, aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Ouvindo, depois desse louvor tremendo aqui, não sei nem se eu consigo pregar. Aleluia. E olha que não é por causa da voz, não, porque a voz é de menos. Estou meio rouco, irmãos, mas Deus dá graça. Fala assim, Deus dá graça. Amém. Deus dá graça, com certeza. Eu fiquei meio sem voz de ontem para hoje. Então, na verdade, nem deu para se organizar. Querido, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler no capítulo 17, dois versículos. Recentemente eu falei um pouco também nesse texto, sobre o texto de Davi e Golias. Mas é mês dos jovens, é mês de jovem derrubar gigante. Amém? Amém, jovens? Aleluia. É mês de jovem derrubar gigante. É ou não é? Aleluia, isso é oportunidade que Deus nos abre, para que os gigantes caiam, em nome de Jesus. 1 Samuel 17, vamos ler o versículo 49 e o versículo 50. Versículo 49 e versículo 50 de 1 Samuel, capítulo 17. É, irmão, tem gente ainda mexendo a folha, mas quem está usando aí, né, mano, quem está usando o sistema eletrônico, quem tem a Bíblia no tablet, no celular, já achou, jovem assim, pronto, está resolvido, né? Débora está falando ali que ela abriu no papel só para disfarçar, né? Estou sabendo, amém. Tem que ser assim, irmão, trocou o celular, primeira coisa que você tem que instalar, qual o primeiro aplicativo que você tem que instalar nesse celular? A Bíblia, esse mesmo, se quiser eu depois te dou umas dicas de uns programas, de umas versões bíblicas muito legais. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49 e 50. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu, fala assim, prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Olha que palavra, querido. Você conhece a história, não é o momento da gente recontar toda a história. Se você não conhece, conversa com a irmã Giovana, que a gente marca um estudo bíblico bacana para você. Tem filme, tem livro, tem história em quadrinho, tem revista, todas as histórias que você quiser sobre esse fato bíblico. Talvez, como a gente já falou em outro momento, seja uma das histórias mais conhecidas do texto bíblico. Fala em todas as circunstâncias. Filósofos, depois desse texto, já falaram sobre essa superação de Davi. Estudiosos de todos os lados apontam essa relação entre Davi e esse gigante filisteu, esse homem arrendado para lutar em nome dos filisteus, que veio contra o exército de Israel. Todos já falaram e falam dessa situação, mas eu queria que nessa noite a gente pudesse relacionar e entender como alguns aspectos da vida de um simples jovem, de um simples menino, de um adolescente, de alguém que estava ali talvez no início da sua trajetória e deu um, como diria aí a expressão, um upgrade. Ele deu uma avançada, irmãos, nessa situação que é inimaginável. Eu quero te contar um segredo dos céus. Não sei se você conhece, mas eu quero te contar um segredo dos céus. Deus, de vez em quando, nos coloca em determinadas situações. Deus nos coloca de frente de algumas questões. Isso acontece na trajetória da nossa vida várias vezes. E quando nós nos colocamos nessa situação, quando estamos diante dessa situação, e nós correspondemos àquilo que o Senhor planejou para a nossa vida, e quando mais ainda, quando nós superamos até aquilo que era a ação inicial que estava diante da nossa vida, eu tenho que dizer que você passa de level, você sobe de nível, você avança. Amém, querido? Você está entendendo? Você está entendendo? Porque às vezes quando nossa vida cristã, nós vivemos numa situação, vivemos num determinado nível, mas quando uma situação se apresenta e nós conseguimos alcançar vitória, quando nós avançamos em Deus através dessa situação, nós, a partir daquele momento, somos outros. Quem está entendendo, levanta a mão. Amém, querido? Eu não sei, mas é bem verdade que você já viveu situações assim. E eu quero te dizer, outras vão se apresentar. Mas nessa situação, eu estou vendo aqui a história de um jovem, de um rapaz, que o texto bíblico não declara exatamente a idade, mas a gente sabe que ainda era um jovem, talvez ainda um adolescente, talvez um jovenzinho, e ele estava numa situação que, apesar de Deus já o ter escolhido, apesar de Deus já o ter selecionado, ele sequer era acreditado na família. Se você ler o texto, e depois você faça isso com todo carinho em casa e reflita, teve um momento que quando ele estava ali no acampamento dos filisteus, de Israel, e quando ele estava ali, começou a perguntar o que, que o rei mandou oferecer para quem vencesse esse gigante. E ele falava assim, deixa comigo que eu vou lá. E ele, daqui a pouco, vinha outro, e ele repetia, deixa comigo que eu vou lá. E essa história chegou no ouvido do irmão mais velho dele. E o irmão mais velho, como um bom irmão mais velho, foi em cima dele e falou assim, o que você está fazendo? Você está doido, menino? Você largou as ovelhas do papai lá no deserto para vir aqui fazer uma doideira dessa? Volta para lá. A família não acreditava que ele podia alcançar lugares mais altos, querido. Depois da história contada, você sabe, mas eu acreditava. Fala assim, eu acreditava. Olha, irmão, naquela situação, acho que você também. Não, eu acreditava. Não acreditava. Nós precisamos reconhecer que no meio de uma situação, que às vezes pode ser uma situação conflituosa, pode ser uma situação complexa, nós precisamos obter essa vitória em Deus, mesmo que aquilo que está ao nosso redor não esteja compreendendo. Nós precisamos alcançar uma vitória em Deus. E é interessante que o texto que lemos fala que Davi venceu uma batalha que não era para ele. Venceu uma batalha que não estava, vamos dizer assim, no mesmo nível bélico. Ele venceu com uma pedra e com uma funda, que uma pedra, uma funda não chega a ser nem uma tiradeira, irmão. Nem uma seta, como a galera conhece e a criançada brinca muito. Uma funda e uma pedra. E o texto fala que Davi venceu sem que tivesse uma espada na mão, sem que tivesse uma arma real, mas ele foi habilitado pelos céus. Nós precisamos corresponder àquilo que Jesus espera. Precisamos alcançar além daquilo que nos é proposto para avançarmos. Eu tenho certeza, você sabe da história, Davi saiu desse confronto outro. Aquele pequeno jovenzinho saiu outro. Depois desse confronto, ele era outro. Nós já pensamos em algumas situações, você sabe, eu não vou me alongar nisso, mas você conhece que ele tinha características, que eram características que marcavam alguém que já apontava para essa vitória. Primeiro, ele era alguém obediente. O pai dele mandou. O pai falou, vai lá e leva. E ele foi. Ele seguiu levando lá o mantimento, uma porção de alimento que ele ia deixar para os irmãos que estavam na guerra. Ele era obediente aos pais, obediente àquela voz de comando que estava sobre ele. E aí, falando especificamente para os jovens, para os adolescentes, é necessário a gente ouvir a voz de comando que está sobre nós. No nosso dia a dia, e aí para os jovens e adolescentes, fica bem clara a voz de comando dos pais. Mas a cada um de nós, nós temos sempre voz de comando sobre nós, no nosso dia a dia. Afinal de contas, quem trabalha tem sempre alguém que coordena. Quem coordena alguma equipe ou é o patrão, tem sempre alguma voz que tem que responder, seja da auditoria, seja da Receita Federal, que andar na linha, andar naquilo que é correto. Nós temos que saber obedecer. E na nossa vida espiritual, queridos, nós devemos ouvir a voz do nosso Mestre. Devemos ouvir, a palavra diz que Jesus é o nosso pastor. E quem é ovelha reconhece a voz de Jesus. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos ter o nosso coração claro a ouvir. Mas eu também te recomendo, é bom você ouvir o seu pastor. É bom você estar com o seu pastor Alfredo Rio ali. Porque nem sempre, né, pastor Alfredo, na trajetória, ele pode testemunhar. Muitas vezes, talvez, ele tenha aconselhado, ó, meu amigo, não vai por aí, não. Não vai por aí, não. E a pessoa talvez não ouviu e foi. E ele talvez tivesse muitos exemplos para falar disso. E o resultado não foi o adequado. Aprenda a ouvir também aqueles que estão espiritualmente acima de você. Aquele que pode te dar um conselho. Aquele que pode trazer uma palavra de Deus para o seu coração, querido. No Velho Testamento, os homens procuravam os profetas. Não porque queriam revelação do futuro. Mas porque queriam a direção de Deus, amém, queridos? Seja essa direção para o futuro, para o presente, ou até para a gente rever algo do passado, nós precisamos da voz profética sobre nós, nós precisamos da voz da palavra, nós precisamos do comando dos céus sobre nós, amém? Então não despreze isso, precisamos viver, e Davi era assim, ele já tinha esse pré-requisito. Outro pré-requisito que Davi, além da obediência, tinha, ele era alguém disposto. Quando ele viu a situação, e olha que os irmãos dele estavam lá, olha que vários grandes guerreiros estavam nesse exército de Israel, mas ele se dispôs e falou, tem ninguém para ir não? Eu vou. Tem ninguém para fazer não? Eu vou. E aí talvez algum jovem já enfrentou a seguinte situação, está em casa, o pai ou a mãe fala assim, vai comprar pão. Não, eu não, vai você, vai fulano. Tem jovem que... Jovem não. Aí vou falar criança, né? Jovem não faz... Tem criança que até no banho assim, vai tomar banho? Não, eu não. Eu já tomei banho primeiro ontem. Isso é criança, né? O jovem e os adolescentes gostam muito de tomar banho. Os adolescentes, principalmente os meninos, é maravilha. Mandar tomar banho com ele. Mas Davi se dispôs, ele se colocou, ele falou, eu vou. Ele tinha esse pré-requisito de disposição. Na nossa vida, no dia a dia, querido, não vence quem não é proativo. Hoje essa palavra proativo é empreendedor. Não sei se você tem ouvido isso. Esses são termos que o mundo apresenta. Por quê? Porque não se quer mais ninguém que seja prostrado, que seja parado, que fique ali esperando as coisas acontecer. Aquele camarada que ficava, estou precisando de um emprego, e ele fica simplesmente parado, esperando alguém procurar, falar, olha, você está precisando de um emprego? Eu quero que você me empregue, que você vá trabalhar comigo. Isso passou, irmão. Nós precisamos, e os jovens sabem disso, eles sabem como é que é. Tem que estar ativo, tem que se qualificar, tem que buscar. Mas na presença de Deus, às vezes, nós esquecemos que precisamos ser assim ou mais ainda. Precisamos ser aquele que se dispõe, fala, eu vou, eu estou aqui, eu estou pronto. A gente sabe da característica que Davi tinha, ele era assim, ele durante toda a sua vida, até extremado. Ele chegou ao ponto de falar assim, ninguém está pensando uma casa para Deus, não? Ninguém? Nem eu que tenho uma casa bonita, com chão de madeira, com parede enfeitada, com cortina bonita, eu não posso dormir na minha cama se eu não estabelecer o meu coração para construir uma casa para Deus. E na mesma noite Deus o visitou. Na mesma noite Deus respondeu. Porque o coração dele se moveu quando ele viu as coisas que ele tinha conquistado, e ele falou, não é possível que eu fiquei parado e não sonhei com algo lindo, maravilhoso para a presença de Deus. Nós precisamos buscar ser aquele que corresponde ao querer de Deus, mas não aquele que espera, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu falo como Isaías falou, eu falo como Samuel, eis-me aqui, mas eu estou aqui, eu não vou sair daqui não, vou ficar aqui até... Nós temos que falar, eis-me aqui, já parti, irmão. Parti, porque Samuel ouviu esse comando de Deus. E nem amanheceu o dia, ele já foi em cima de Eli e já trouxe palavra profética. Isaías, da mesma forma, nem esperou, a palavra profética veio sobre ele e ele estabeleceu a vontade de Deus dentro do reinado daquele tempo. Nós precisamos dizer, eis-me aqui, Senhor, eu estou na sua dispensação, me usa. Fala assim, querido, me usa, Senhor. Amém, o Senhor realmente quer, mas nós precisamos nos voltar e falou, eu quero. Davi se colocou, ele não só anunciou, se eu pudesse eu ganharia desse gigante, se eu quisesse eu ia lá, confrontava, se eu quisesse, porque eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão, eu já enfrentei um monte de bicho estranho, eu pego esse gigante. Ele não ficou só na conversa, ele não ficou só na oferta, ele foi. Mas o mais importante desse pré-requisito é que Davi estava firmado em Deus, porque ele não ia obter vitória, e o texto que lemos fala que Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Ó, irmão, por mais otimista, talvez Davi não imaginasse quão certeiro fosse o golpe dele. Por mais bom de mira, por mais eficiente, ele meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e eu fico pensando nessa situação. Não como Davi com arrogância pegando aquela pedra, mas eu fico imaginando Davi refletindo dentro do coração dele, é agora, é esse o momento. E ele mete a mão dentro daquela bolsinha, daquele alforje, segura aquela pedra que ele tinha catado, põe na funda, e toda a vida dele rodou naquela funda, irmãos. Toda a vida de Davi estava naquela pedra. Que eu vou te dizer, irmãos, ele não tinha uma segunda chance, não. Se aquela pedra não atinge aonde tinha que atingir, eu tenho certeza, irmãos, que a espada ia atingir aonde o gigante tinha planejado. Davi ia ser partido no meio, irmãos. Talvez uma metade cairia para um lado, a outra metade cairia para o outro. Davi ia ser trucidado, ele ia ser esmagado, ele ia ser destruído. Então toda a vida de Davi estava naquela pedra, naquela funda que girava. Irmãos, a nossa vida é assim. Nós temos a nossa vida, na verdade, não como nossa, mas a nossa vida é de Deus. Nós somos lançados pelo mover de Deus, pela vontade de Deus, não por mão humana, mas pelo mover de Deus. E nós só temos uma vida mesmo, irmão, para oferecer. Nós não temos mais de uma vida a oferecer, nós só temos uma e é essa aqui. E se nós não nos oferecermos ao Senhor, não nos apresentarmos a Ele, não nos colocarmos, querida, a vitória não vem sobre nós. nós não vamos experimentar um novo nível, nós não vamos experimentar um upgrade na nossa vida, nas nossas questões. Olha, querido, Davi, quando passou por essa situação, ele não se transformou somente num bom crente, num bom servo de Deus. Não, sobre ele todas as bênçãos do Senhor se derramaram segundo o projeto de Deus. E às vezes a gente fica com medo de deixar a funda, porque a funda, irmãos, ela era basicamente duas tiras de couro com uma pequena bolsinha de couro no meio, que a pedrinha era colocada ali, era girada. Uma dessas tiras era geralmente amarrada no pulso para que ela não se soltasse, e depois de girar, largava simplesmente, e uma dessas tiras que não estava presa ao pulso se abria, e a pedra então era projetada. Era só isso. Mas nós muitas vezes queremos deixar só a funda girar, girar, girar, girar, girar. Dá até tontura, irmão. Tanto que gira, tanto que gira, tanto que roda. Mas não quer deixar a pedra ser lançada. Não quer deixar a pedra ir em direção ao alvo que o Senhor tem estabelecido. Quando Paulo chega e fala assim, que ele prosseguia para o alvo, ele prosseguia para o caminho, é como se a vida dele tivesse sido projetada, é como se fosse essa pedra seguindo para aquele projeto que Deus tem, para derrubar os gigantes que se estabelecem. E Davi prevaleceu, ele prevaleceu contra o filisteu. Ele não prevaleceu só contra Golias, ele prevaleceu contra todo o exército. Ele não prevaleceu só contra aquele homem gigantesco, que segundo os estudiosos, ele talvez nem filisteu fosse, ele fosse contratado, fosse um mercenário pago, arrendado para combater e atacar a vida e o exército de Israel. Talvez fosse apenas alguém para fazer ali uma firula, gritar, fazer ali uma careta, espantar aquele exército. Mas Davi foi, prevaleceu apenas com aquilo que Deus tinha estabelecido. Nós podemos prevalecer aquilo que se levanta. Podemos prevalecer porque o Senhor é conosco. Amém, queridos? Amém. Eu não sei se você está entendendo, querido. Nós podemos experimentar plenamente aquilo que Deus tem para a nossa vida, não tentando nos prender, não tentando nos travar, mas permitindo que nós sejamos lançados pelo Senhor, pela vontade dEle, pela graça dEle, de forma tremenda e poderosa. O Senhor é conosco, querido. E a situação não terminou aqui. E algo que me marcou quando eu estava refletindo sobre esse texto é que a história continuou. Davi falhou feio a voz agora. Davi venceu, e aí a situação estava montada. Do outro lado estava o rei Saul, e quando ele olha, versículo 55, irmão, acompanha a leitura, 1 Samuel 17, agora versículo 55, vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão dos exércitos, de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner, vive a tua alma, o rei, que eu não sei. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi feriu o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu, e disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, sou filho do teu servo Jessé, o Benemita. Irmãos, essa situação, olha a situação, Davi tinha vencido. Do alto lá da sua posição real, o rei Saul observava o que acontecia e viu aquele jovem se dispor. Aquele jovem até tinha querido vestir quiseram vestir nele uma armadura, não deu certo, mas ele foi assim mesmo. E ele pergunta então, Abner, de quem é filho esse jovem? De quem é esse menino filho? De quem é? Da onde ele veio? E aí então, depois que ele tinha vencido, que ele tinha obtido a vitória, ele foi e se encontrou com o rei. Querido, é impressionante. Nós podemos nos colocar na presença do nosso rei. Amém? quando nós obtemos a vitória que Ele estrutura sobre nós, quando nós conseguimos vencer através daquelas possibilidades que Ele mesmo estabeleceu, o nosso Senhor, o nosso Deus, nós somos chamados a nos colocar diante da presença do nosso rei. É claro que ali a história de Davi se apresentou diante de Saul. Saul era até um rei injusto, nós não estamos falando disso, mas o nosso rei é um rei sempre eterno, o nosso rei é soberano, o nosso rei e senhor que está assentado, governa a terra, nunca em nenhum momento a terra saiu do governo do nosso rei, em nenhum momento, em nenhuma situação da história, mas quando nós conseguimos avançar, quando nós alcançamos em Deus a vitória, através daquelas situações que são colocadas diante da nossa vida, nós podemos nos achegar diante da presença do nosso rei, vitoriosos. E aí, querido, a vitória vem sobre toda a nossa casa, sobre todas as nossas questões. Esse jovenzinho abençoou a família do pai. É interessante que você conhece, sabe muito bem que às vezes, isso é discutido até no livro de Hebreus, o maior abençoa o menor, não é isso? Normalmente os filhos, eu espero que normalmente também na sua casa, lá em casa é assim, normalmente os filhos antes de dormir falam o quê? Benção, pai. Amém? Benção, pai. E você fala, Deus te abençoe, meu filho. Porque pai abençoa filho. Pai abençoa filho. Mas tem uma situação, jovens, adolescentes, queridos, tem situação que a bênção do Senhor pode atingir a sua casa. A sua casa está precisando, os seus pais estão precisando de Deus, a sua família está precisando de conserto, de restauração. Jovem, eu quero te dizer que assim como Davi trouxe diante da presença do rei, o pai e aí a família dele, representada através do pai de Jessé, naquele nome, nós também podemos, e vocês jovens têm esse direito, à medida que conquistam em Deus a vitória. A nossa família é abençoada, todas as nossas gerações, todos os aspectos. Davi, quando ele voltou vitorioso, ele se apresentou diante do rei, ele mostrou a vitória que ele tinha obtido, ele apresentou aquilo que ele tinha alcançado, não pela mão dele, não por espada, porque ele não tinha espada nas mãos, mas ele falou e declarou que a família dele, ele era filho de Jessé, o Belemita, e declarou ali que a família dele era servo daquele rei, e nós precisamos apresentar a nossa família diante do Senhor. Esse ano, a Convenção Batista tem abordado muito a questão da família, é o alvo, é o tema, mas nós temos refletido sobre família, temos pensado, muitas igrejas têm feito campanhas, ações, mas é impressionante como uma atitude, eu estou vindo mais para esse lado porque eu estou querendo olhar para os jovens também de forma mais clara, como uma atitude nossa diante da vitória que Deus estabelece sobre as nossas vidas, pode garantir à nossa família um toque especial da vontade de Deus. Davi, quando obteve a vitória, ele se apresentou e ele foi então bênção, foi instrumento de Deus para a realização da vontade sobre a família dele. Afinal de contas, aquela família de Jessé, afinal de contas, Jessé, em alguns capítulos antes, você sabe, Jessé, que é o pai de Davi, já tinha participado de um culto interessantíssimo, quando Samuel tinha entrado na casa dele, quando Samuel adentrou na casa de Jessé e falou assim, Jessé, eu vim na sua casa, porque Deus mandou, eu vou ungir um dos seus filhos como rei. E aí foi passando um filho a partir de outro, foi passando cada um dos filhos, inclusive aquele que ficou bravo com Davi, foi passando, e Samuel falou, ué, acabaram seus filhos? Que eu não senti nada, eu não senti arrepio, não senti nada, Deus falou para não olhar segundo o homem, mas olhar segundo o coração e a vontade dele. E aí aquele Davi, que era aquele menor dentre os filhos que estava lá cuidando das ovelhas, estava afastado, nem ali estava. E Samuel falou, manda chamar. E quando Davi chegou, era aquele ali. Ele falou, olha, é esse daqui que Deus quer. E oraram por ele um giro, mas eu imagino que, pelo que o irmão fez aqui nessa situação, talvez eles pensaram assim, Samuel está gagá mesmo. Samuel está bem gagá. Veio aqui nessa situação, esqueceu todos os filhos guerreiros, poderosos, bonitos, para ungir a Davi. Não, Samuel passou, tá, realmente passou, o tempo dele já venceu. Mas, irmãos, nessa situação, a história muda, porque Davi chega e fala, olha, eu sou filho de Jessé, eu trago agora diante do rei e apresento a minha família. E aquele jovem que nem reconhecido tinha sido, se tornou a bênção naquele momento. Querido, quem quer ultrapassar as barreiras em Deus? Quem quer, na situação do confronto que tem enfrentado, obter em Deus a vitória plena? Quem quer alcançar e ultrapassar em níveis cada vez mais profundos de intimidade com Deus? Quem quer chegar a níveis cada vez mais profundos da manifestação da vontade de Deus? Quem quer experimentar ser um agente do Senhor nessa terra, anunciando, quebrando barreiras, vencendo gigantes que se estabelecem com essa vida que o Senhor te deu, com essa vida que o Senhor estabeleceu? Você pode até achar que não é grande coisa, mas a sua vida é tremenda nas mãos do Senhor. Quem quer ser a bênção do Senhor na sua casa? Querido, eu tenho certeza que a sua resposta em todas essas perguntas foi sim, eu quero. Sim, eu quero. E eu quero então chamar até o pessoal do louvor. Quero chamar o grupo. E tem, vocês estão vendo, nesse mês de agosto, está um misturadão jovem, né? É isso? Eles que estão tocando, cantando, ensaiando. Eu quero orar por você. Eu quero orar declarando e reconhecendo que todas essas promessas que o Senhor tem sobre nós, elas podem ser alcançadas quando nós permitimos que a ponta da funda seja liberada, para que a pedra atinja o alvo para o qual foi projetado, aquele alvo certeiro, porque com certeza, o Senhor vai estabelecer a nossa vida como a vitória dEle nessa terra. Amém? Feche seus olhos, queridos. Eu não sei se você está agora diante de um confronto. Eu não sei se agora, nesse momento, nesses dias, se você está diante de um confronto, mesmo que pequeno, mesmo que insignificante se comparado ao de Davi, mas eu quero te animar. Quando você encontrar em Deus a vitória, quando você corresponder àquele chamado do Senhor na sua vida e fazer não só aquilo que você foi chamado, mas além, se oferecendo como servo bom, como servo fiel, como aquele que quer fazer a vontade de Deus, eu quero te dizer, você vai avançar e você vai atingir lugares mais altos com o Senhor. Então, se você está vivendo um momento de confronto, eu quero te dizer, aproveite. Aproveite. Leva contigo a palavra, leva contigo a presença do Senhor, leva contigo a unção do Espírito Santo. Leva sobre a sua vida o amor remidor de Jesus, derramado na cruz sobre as nossas vidas. Leva contigo a graça do Pai. Leva contigo as doces consolações do Espírito Santo de Deus. E deixa a ponta da funda se soltar. E se lança como pedra que vai atingir o alvo, que vai derrotar o confronto e que vai atingir um nível maior e que vai se aprofundar na presença do Senhor. Eu vou te convidar, fique de pé, vamos cantar.